Europa 083, runway inside. We clear to land 100, we have 6 knots. Clear to land 100, 086. Europa on the route at 14, lead to the right and call 121.1. To the right, 121, confirm. 121.1. Thank you. Boa noite, o gol no 866, passando o externo, bastante travado, mulher, então não, cara. 1-8-66, boa noite, ajusta 1-0-1-7, fomos chuva sobre o campo, visibilidade 3 mil metros, teto aproximado de 500 pés e a porta avistando. 7-8-66, tem livre pouso? A pista livre, a porta visual. Passarei. Visual, boa noite, 66. Boa noite, 66, pouso autorizado, pistão na zero, vento 1-1-0, grau 079. 7-66, livre pouso. Gol no 866, solo 17, livre à direita, vai livrar solo 121, decimal 1. 211, gol no 866. Jorge, Salvador, Patrocínio 3197.0 da 10 para. Então, 3197, boa noite. Cruzada linha de colar pistão 10, vento 1, 10 graus, 08 nós. Autorizado a linha de colar pistão 10, vento 3197. Decolado aos 30, controle 1919.8, boa viagem. Obrigado, boa noite, 3197. Salvador, boa noite, o TRIP 5219, ponto espera no zero. TRIP 5219, autorizado aliás, decolapção no zero, vento ano 20 graus, 059, 5219. TRIP 5219, decolado dos 35, controle agora na 9.8, boa viagem. 19.8, boa, até a volta. No 099, ali mantém pistão zero. Ali mantém 0099. Autorizada a linha, decola 1-0, vento 1-0 grau 06 nosso. Decola 0. Alfa Romeo Charlie, prossiga. Direção na chama, táxi, Delta Romeo Charlie. Controle 119-8, boa viagem. Bora 98, quando 099. Torre Salvador, gol 1168, estabilizado no X-Ray da 10. Gol 1168, ajuste 10017, Fórmula Salvador opera instrumento, teto estimado 500 pés, visibilidade de 3 mil metros, chuva moderada sobre o campo, reporta visual, 1168. Chuva moderada sobre o campo, apontarei visual, gol 1168, trem já está checado. Chama no ponto de espera para ingresso Delta Romeo Charlie. Mantém a pista 97, reparo pronto. Visual com a 1, gol 1168, visual com a pista no 0, aproximadamente 900 pés da GL. Gol 1168, pouso autorizado, pista no 0, vento 1100 graus, 05 nós. Livre pouso, pista no 0, gol 1168. Delta Romeo Charlie, tenta possível ter turbulência do Boeing 737 da Gol que pousa 1-0, tem livre decolagem 1-7, o vento 1-0 graus 05 nós. Solo 50, livrar direita, 1-2-1-1. Direita 2-1-1, gol 1-1-6-8. Romeo Delta, Romeo Charlie, decolado 250, controle 19-8, boa viagem. Controle 19-8, Charlie, boa noite. Salvador Tower, Runter Portugal 021, full established LS approach, runway 10. Shire Portugal 021, KNH 1017. Salvador, Wi-Fi conditions. Visibility about 5,000 meters. Ceiling, submitted ceiling 1,000 feet. Report burning sight. Shire Portugal 021. Wilco at Portugal 021. Portugal 02, our running site. Okay, we have now runway set at Portugal 021. Roger, check your land gear, clear to land runway 10, wind is 090 degrees, 04 knots. Landing gear down and locked, check clear to land 10, Portugal 021. Portugal 021, the ground at 58. Leave the runway on your right side, contact ground 121, decimal 9. By the right, ground confirm 121, decimal 0. 121, decimal 1. 121, Portugal 021. Bye bye. Good night. Pegou 1096, boa noite, baixo travado. 1096, registro 1097, visibilidade estimada 5 mil metros, teto de 1000, chuva moderada, porta visual com campo, 1096. 1096, reportaria. Visto, amigo, pegue. Utilizado pistão 1-0, vento variável com 2 nós, gol 1-0, 9-6, pistão molhado. Entende. Uno 093, Solas 1-2, a livrar na direita, 1-2-1, décima 1, boa noite. 2-1-1, obrigado, bom dia.